Paredão Tuba Sound. O paredão sem limites. Vamos lá, Jeyverson. Coloca o paredão Tuba Sound pra sabugar geral. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Tuba Sound, tocando na pressão sem distorção. A violência resolve tudo. Vamos lá, Jeyverson. Coloca o paredão Tuba Sound pra sabugar geral. É interessante você pensar que o ser humano é o único de todos os animais que existem na Terra com a capacidade de destruir inteiramente o planeta em que ele vive. Paredão. Paredão Tuba Sound. O paredão mais top de Abaetetuba. Vamos lá, Jeyverson. Coloca o paredão Tuba Sound pra sabugar geral. Auto Center Galego. Mecânica em geral e ar-condicionado para autos. DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Tuba Sound, tocando na pressão sem distorção. Eu cuido disso. Vamos a bordo! Auto Center Galego. Mecânica em geral e ar-condicionado para autos. Disso. Pra pancadaria? Feito de acordo com meu gosto musical. Metal e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado, e pesado. E pesado, e pesado, e pesado. Paredão Tuba Sound, o paredão mais top de Abaetetuba. We'll be right back. Auto Center Galego, mecânica em geral e ar-condicionado para autos.

Paredão Tubasá. O paredão mais top de Abaetetuba. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Paredão Tubasão, tocando na pressão sem distorção. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Uhul! No meio do pitio. Alô, Melody! Paredão Tuba Sound, o paredão sem limites. Aperta a namoradeira, namoro malandro louco. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na toca do ver o peso no meio do pitio. No meio do pitio. Entrevista e na reportagem. Coloca o paredão Tuba Sound pra sabugar geral. Hallelujah.